Yeah. Yeah, mesmo assim. Não querem saber o que é o plano B. Mesmo assim. O que é o plano B? O plano B para quê, né? Para quê que é o plano B? Não sabe onde elas ficam. Underground, yeah, way. É mesmo. Olha a dose. Outra voz, o nosso movimento. É para vocês mesmo. Plano B, niggas. Plano B, esta é a nossa saga. Fatos, casos, evolução, underground se propaga. Plano B, estratagema, revolução do problema. Mais uma vez em cena, sabes bem que vale a pena. Degrau a degrau, chegamos a um patamar onde a situação já era muito de esperar. F é fatos reais, sempre com os mesmos ideais, com a mesma atitude, virtude, nós somos os tais. F, migas e espigas, aí há intrigas e brigas que agora andam nas ruas e patacas fazem figa. Devido às músicas antigas, mandaram-nos catar ortigas. Agora vem cheio de dicas bonitas e amigas. Esqueceram, criticaram, pisaram, instigaram. Cuspiram em cima, niga, não nos apoiaram. Fecharam-se a porta, vocês sabem quem são. Mas também esqueceram, F niggas não vão ao chão. Agora sente plano B, porquê? Sente a mudança, sente a verdade, sente a atitude, sente a vontade. Plano B, agora sente porquê? Sente a força, sente o impacto, sente a mensagem, sente o facto. Agora sente plano B, porquê? Sente a mudança, sente a verdade, sente a atitude, sente a vontade. Plano B, agora sente porquê? Sente a força, sente o impacto, sente a mensagem, sente o facto. 2005, segunda etapa, P a nova fragata. Em que a terra embarca com uma postura sensata. Mesmo não tendo paca, construímos a nossa barca. Pequena, mas não fraca, qualquer galeão ela ataca. Achei piada algumas opiniões que ouvi. Provenientes da inveja, foi aquilo que eu deduzi. Será justo? Eu achei um pouco primário o flow. Flow, não reparaste na masterização do som? Como não me soou uma crítica construtiva? Achei que era mais uma dor de cabeça desnecessária, tipo IVA. A crítica só me cativa quando a crítica é positiva. Se é negativa, pouco tempo a crítica em mim permanece viva. Hip hop nacional, lembra-me o futebol português. Tantos clubes no underground e só se dá importância a três. É raro observar aqueles que julgam estar no top, com os mãos no ar a apoiar na frente de um concerto hip hop. Agora sente plano B, porquê? Sente a mudança, sente a verdade, sente a atitude, sente a vontade. Plano B, agora sente porquê? Sente a força, sente o impacto, sente a mensagem, sente o facto. Agora sente plano B, porquê? Sente a mudança, sente a verdade, sente a atitude, sente a vontade. Plano B, agora sente porquê? Sente a força, sente o impacto, sente a mensagem, sente o facto. Plano B, é um desenvolvimento isento de um comportamento violento no HIP, HOP. O RAP, underground, CD para CD. Para quem não acredita e duvida que falta ouvir nosso EP. Plano B é o alimento, sustento, regulamento e um casamento entre nós e o MAC. Com a perícia adequada criticamos MCs VIP. Porque vocês são HIV e nós resistimos com o AZT. Plano B é o depoimento atento. Movimento um pavimento onde falsos são FTP. Tanto nos é fazer as vossas críticas na NET. Porque o respeito por vocês aliviamos no WC. Plano B é o crescimento e um pensamento. Rebento um argumento que não envolve cachê. Se depois de tudo isto continuam com os porquês, fazemos questão de enviar um manual para serviço CTT. Agora sente plano B, porquê? Sente a mudança, sente a verdade, sente a atitude, sente a vontade. Plano B, agora sente porquê? Sente a força, sente o impacto, sente a mensagem, sente o facto. Agora sente plano B, porquê? Sente a mudança, sente a verdade, sente a atitude, sente a vontade. Plano B, agora sente porquê? Sente a força, sente o impacto, sente a mensagem, sente o facto. Plano B, porquê? É assim que a FR funciona. Não condiciona, repulsiona, vontade nunca estaciona. Verdade vem sempre à tona em cada tema que seleciona. Seremos como acetona se falsos MCs forem verniz. Atira connosco, não condiz para nos rebeitar a raiz. Não deixamos de falar o que se diz para não quebrar a matriz. Temos atitudes ainda permanente para que não se apaguem como giz. Contra mentirosos e parasitas como os governantes deste país. B, alternativa, a nova rota do plano ativa. Consciência é o que motiva, que nos motiva nesta cultura. Fizemos uma retrospectiva, vimos o projeto toda a perspectiva. Tomado uma conclusão coletiva, iniciativa mais forte e segura. Isto é mais uma tentativa, é uma mensagem mais objetiva. Uma intervenção mais ofensiva, mais agressiva à nossa postura. Passiva foi outrora, agora e sem demora. Vê, ouve, reflete, entende, compreende o porquê do plano B. Agora sente plano B, porquê? Plano B, agora sente porquê? Agora sente plano B, porquê? Plano B, agora sente.